Olá pessoal, aqui quem fala é o Edson. Está começando mais um programa Voz que Gira. Hoje teremos várias coisas legais aqui no programa aqui. Dentre elas eu quero falar um pouco do que é o CAPS. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas oferece apoio a pessoas que têm problemas com o uso de drogas, incluindo o álcool. O que ele faz? Trabalha com a estratégia de redução de danos. É um serviço público de porta aberta e que todos e todas têm livre acesso. Como faz? Às vezes a pessoa fica pensando, mas como que eu faço? Ao chegar no CAPS AD, a pessoa é acolhida, ouvida suas dificuldades e necessidades para construir com ela um projeto terapêutico singular. O que é singular? É único. Cada pessoa tem um tipo de tratamento para ser seguido para dar resultado, que é o chamado PTS. De acordo com o que ela precisa, alguns passam o dia, se alimentam, todos participam dos grupos e oficinas com os colegas da equipe de saúde multiprofissional de várias áreas. O vínculo que a pessoa vai criar com o CAPS AD, com os profissionais e seus colegas, será o mais importante para o seu cuidado. E falando um pouco mais, o que é a redução de danos? É um modo de trabalho que não exige abstinência da droga, trabalhando a conscientização do uso e redução dos danos que ela causa. Todos têm direito ao tratamento no SUS, Sistema Único de Saúde, respeitando a escolha e o desejo de cada indivíduo. Por exemplo, o álcool é uma droga que mais mata se conscientizar de que se deve tomar cuidados como beber água, se alimentar quando beber e procurar ajuda quando o uso está prejudicial é uma redução de danos. E isso vale para todas as drogas. Obrigado, pessoal. Esse é um pouco do que tem para falar do CAPS. Pessoal, continuando o programa aqui, A Voz que Gira. Hoje estamos aqui eu, Carlos Ricardo, o nosso amigo Edilson e o nosso amigo Manuel, falando sobre o tema desse mês, que é sobre a saúde pública. E eu especialmente gostaria de falar sobre o Hospital Ouro Verde, que já é noticiado aqui na TV da cidade de Campinas, que passa por uma crise financeira bem grave. Infelizmente, a população é a única que sofre com tudo isso, pois eu vejo várias pessoas, eu faço tratamento lá, vejo várias pessoas que vêm de outras cidades, pessoas aqui da própria cidade, necessitando de cirurgias, exames, consultas, e às vezes acabam aguardando meses e anos, e por falta de verba, que vem para o hospital, mas a Vitali não repassa corretamente, muitas pessoas acabam falecendo na fila, e muitos acabam agravando o seu problema de saúde, que poderia ter sido corrigido no começo. Eu, especialmente, eu tenho um problema no joelho de ortopedia e eu tenho um pedido de cirurgia feito em maio de 2017. Nós estamos no começo de abril, até agora eu não tenho nenhuma posição sobre quando vai ser minha cirurgia. E meu problema, meu joelho desgasta e quanto mais tempo eu aguardar, mais caro e mais prejuízo eu vou ter para minha própria saúde, que se eu tivesse feito o ano passado, eu já teria feito a recuperação, estaria fazendo a fisioterapia, estaria tendo uma vida um pouco melhor. Infelizmente, pela culpa dessas pessoas que não repassam o dinheiro, não sei o que acontece, a TV noticia que muita fraude e o pessoal, querendo ou não, rouba o dinheiro que era para vir para a população, tem muito pai de família sofrendo com seus filhos, com seus pais, nós mesmos sofrendo, esperando só o que é nosso de direito, que seria uma consulta ou uma cirurgia, porque ninguém quer ficar doente. E quando mais precisa, o Sistema Único de Saúde nos abandona. E era isso que eu gostaria de falar. E aqui com o Edilson e com o Manuel, vocês têm alguma coisa a falar sobre o sistema de saúde? O que vocês acham que está acontecendo? Aqui é meu nome é Edilson, estou aqui com o Ricardo e meu amigo Manuel. O meu problema é que tem aquele problema de ataque epilético, E talvez eu procuro remédio assim nos postinhos de saúde, e estou com dificuldade de encontrar esse remédio. Então já estou caçando um jeito de arrumar um benefício para mim, mas está meio difícil. Estou correndo atrás, tentando para ver se eu consigo esse benefício para mim, senão fica muito difícil. Olá, pessoal. Estamos aqui, né, presente aqui na Rádio Maluco Beleza, fazendo aqui a nossa apresentação. Estou aqui ao lado do companheiro Edilson, do meu amigo é o Ricardo, uma pessoa muito especial. Gente, todo mundo está vendo, né, que as circunstâncias do problema da saúde no Brasil não é só na cidade de Campinas, mas em todo o território brasileiro, né? Você está vendo aí, a semana passada eu estava assistindo um programa na TV, quando passou lá no Rio Grande do Norte, uma senhora foi para o atendimento num posto de saúde e não tinha ninguém para atender ela, então ela passou mal e veio a óbito. Não é só a nossa cidade chamada Campinas que está passando por esse sofrimento, mas sim todo o nosso território brasileiro. Nossos políticos aí estão fazendo coisas que não é cabível à lei deles, deixando os pessoais, crianças, jovens, senhores e senhoras, morrer em fila de posto de saúde por falta de atendimento, falta de medicamento. E quero cumprimentar também a história do nosso amigo El Ricardo, né? Que ele falou dessa situação que o Ouro Verde está passando, uma situação muito difícil. Campinas é uma metrópole, Campinas é uma grande cidade, e o povo de Campinas não merece isso. Para que é que esses políticos são eleitos? É para fazer benefício para a população, né? Mas ninguém está vendo isso aí. Uma cidade que nem Campinas não podia estar passando por uma tristeza dessa. Filas grandes nos postos de saúde, nos hospitais, porque por falta de recurso que chegam e é desviado, né? Ninguém sabe por quem, mas sabe que tem o desvio disso. Gente, quero falar, sabe de quê? Eu sou, para quem não me conhece, meu nome é Manuel Rodrigues. Eu recebo tratamento do CAPS há 3 anos, cerca de 3 anos mesmo. Então, gente, os CAPS, não só o nosso CAPS, né, o Antônio Orlando, mas todos os CAPS estão passando por situação financeira, falta de corte de alimento, está passando os pessoais que tinham condição de passar o dia lá no CAPS por causa da alimentação, não estão indo mais no CAPS, porque é pessoa que mora distante, aí eles pensam assim, de ir para casa e voltar de novo é ruim para eles. Então, gente, a população dos CAPS, nós temos que fazer manifestação nas ruas, nas praças, pedindo recurso para o CAPS, né? Aí tem gente que às vezes quer culpar os funcionários do CAPS, que eles não são culpados disso, que nem eu já ouvi muita gente dizer, não vou citar o nome de ninguém, eu já ouvi muita gente dizer, eu não vou pro CAPS, mas não, que não tem comida. Então a pessoa não pode humilhar, né, rebaixar ninguém. Às vezes a pessoa conversa besteira, mas tem que voltar a palavra atrás, que é uma pura verdade, como eu moro distante do CAPS, a cerca de quase 1 hora da minha casa pro CAPS. Aí já ficaria ruim para mim também, assim, de vir, voltar para casa e voltar para o CAPS de novo. Então, gente, vamos pedir que esse ano de eleição de política, vamos pedir que os nossos políticos que vão ser eleitos com o voto da população, ele cuide bem da saúde, ele cuide bem da saúde mental, das pessoas que precisam, que necessitam, todos nós. Então é o seguinte, não só o Antônio Orlando, como todos os CAPs estão passando por uma só situação. Isso é coisas que só os homens lá da lei eles podem resolver, né? Eles podem, os nossos vereadores, deputados, governo municipal. Então está muito triste a história dos CAPs. Não é só o nosso CAPS, e todos os CAPS de Campinas estão passando por essa triste situação, coisa triste mesmo. Então vamos contar primeiramente com Deus e segundo com as pessoas de boa vontade para que os trabalhos do CAPS continuem na normalidade. CAPS não pode fechar, os CAPS sempre têm que estar abertos, porque muitas pessoas necessitam do tratamento do CAPS, como eu mesmo. Vou fazer agora em setembro, vou completar 3 anos que eu sou usuário do CAPS, mas graças a Deus a minha medicação que eu tomo é normal, sou bem atendido, o pessoal lá é gente legal, que nos respeita, eles merecem também o nosso respeito. E vamos ver, meu irmão, vamos ver se tudo daqui para o fim do ano, mais ou menos, se tudo volta normal no trabalho dos pessoais, corte de funcionários. Olha, não sei não, meu irmão, não sei não, viu? Só Deus na causa e mais ninguém. Quero agradecer pelo espaço a todos os meus companheiros e a todos vocês que estão presentes aqui. Pronto, é só o que eu queria dizer para todos os meus companheiros. Obrigado. Então, pessoal, a gente terminou aqui o quadro falando sobre a nossa saúde pública. E agora a gente vai ficar com uma música que o Manuel pediu, Êxtase, Guilherme Arantes. Eu nem sonhava em te amar. Olá pessoal, estamos voltando para o último bloco. Eu vou ler um poema sobre o Sistema Único de Saúde. O Edmar vai estar aqui fazendo uma apresentação e o Manuel vai estar fazendo uma música com a flauta. SUS. Salve SUS. Sistema Único de Saúde dos Pobres. Único, mas usados por tantos políticos porcos. Naquelas épocas que eles se proliferam apertando a mão de favelados. Naquelas épocas de tantas promessas de melhorias e compras de votos. Nossa saúde, única e maior riqueza que o pobre deve ter para continuar vivendo, vai sendo tragada pela ganância dos monstros, sugada pelos vampiros sanguinários. Nas portas dos postos, filas iniciadas às 2 da madrugada, e rezas a Deus para ser atendido. Como isso é possível? Marcado um exame, a data, dias, meses de longa jornada. Nos hospitais, corpos ainda vivos, largados nos corredores. Gemidos de dores, vômitos e desmaios, o circo dos horrores. O único sistema de saúde agoniza por todo o país, sem remédios até então. Aos comprometidos funcionários, nossa gratidão. Aos que ainda são humanos, que fazem todos os seus trabalhos com amor e empatia, mesmo não tendo o apoio que deveriam ter, faltando de tudo, de leito a medicamentos. Rogo ao nosso Pai Supremo que salve os povos que dependem do SUS. Paz para os que se foram pelo descaso, deixando a família e amigos saudades. De Márcio Cleide Nunes dos Santos, Curitiba, Paraná, dia 29/3/2018. Olá pessoal, meu nome é Edmar, eu sou o mesmo de sempre, de ontem, de hoje e de amanhã. Eu gostaria de deixar aí um forte abraço aí aos meus familiares, aos meus amigos que estão me acessando aí pela internet. Gostaria de deixar um salve aí para todo mundo aí, dizer que comigo, graças a Deus, está tudo bem, está tudo ótimo, apesar dos pesares, está tudo bem. Estou sendo uma pessoa que estou sendo apoiado por um sistema aqui de... aqui da cidade onde me encontro, que o pessoal sabe estar dando para a gente toda assistência possível. Gostaria de falar um pouquinho do CAPS, que é onde passo sempre, onde todos me apoiam, onde todos me dão para mim uma grande assistência, onde lá me chego e me encontro, apoio de todos, amigos, enquanto me encontro também com assistência social, me dando toda assistência que preciso. O pessoal me buscam de manhã e me levam à tarde. Vim aqui em busca de um emprego, vim aqui para... também para poder expor meu trabalho como compositor. Tenho aqui na cidade de Campinas mais ou menos 200 músicas escritas, prontas para gravar, porém não gravei ainda porque infelizmente não deu oportunidade para poder gravar, mas estou aqui fazendo o possível de conseguir o meu melhor. E lá no CAPS, gostaria de falar um pouquinho do CAPS, que é um lugar que muitas vezes as pessoas se vê a cidade, se vê aquele local, mas não sabe o que é o CAPS. Na grande realidade, pessoal, o CAPS é um sistema onde todo mundo se encontra fazendo, para fazer um tratamento, né, psicológico de antidroga. É um lugar onde o pessoal oferece assistência médica, oferece remédios, oferecem uma equipe médica e preparada para poder cuidar daquela pessoa que está passando por aquela situação difícil. Entendeu? Que são o mundo das drogas. Então, esse lugar é um lugar preparado exatamente para isso. É para tratar da saúde das pessoas. Então, para quem não entende, às vezes pensa que o CAPS não sabe nem o que é. Olha e às vezes ouça falar, mas não sabe o que é. Mas na realidade é isso aí. Então é isso aí, pessoal, tá? Eu deixo o meu abraço aí a todos, né? E gostaria, né, de deixar uma música aí, que é do meu repertório, né? Música que eu faço. Não vai sair tão boa, porque também tô com a voz, não tá das muito boa, mas vou cantar só um pedacinho. Ontem eu parei e pensei e respondi aquela carta apaixonada, tão sonhada, que você mandou pra mim. Eu estava tão sozinho, sem amor e sem carinho, por favor não faça assim. Eu estava tão sozinho, sem amor e sem carinho, por favor não faça assim. Eu estava tão sozinho, sem amor e sem carinho, por favor, tem dó de mim. Ontem eu parei e pensei e respondi aquela carta apaixonada, tão sonhada, que você mandou pra mim. Eu estava tão sozinho, sem amor e sem carinho, por favor, não faça assim. Por favor, não faça assim. Por favor, não faça assim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de deixar um salve aí para meus irmãos aí em Barueri, sabe, aí na cidade aí de Barueri. Deixar um salve para meus irmãos, meus sobrinhos, né? Também para meus filhos aí que moram aí em Santa Amaro. Aqui é o Edmar, sabe? Deixar um salve também para minha filha que mora em Belo Horizonte e para o meu filho aí que está aí no Japão aí, né? Gostaria de deixar um salve para todo mundo aí, sabe? Dizendo para eles que graças a Deus comigo está tudo bem, tá? E não se preocupe, estou na cidade de Campinas e graças a Deus, sabe, estou em busca do melhor para mim, ok? Um abraço a todos aí, pessoal, e aguarde que em breve nós estamos aparecendo por aí. Olá, pessoal. Aqui sou eu, Manuel Rodrigues, né? Estou falando para os meus amigos e meus companheiros. O que eu tinha de falar já foi dito, né? Sobre a situação que o nosso CAPS está passando, os problemas, né? Isso é uma vergonha para os políticos da cidade de Campinas deixar a saúde mental sem funcionamento normal, rapaz. Não pode isso acontecer. Mas quem sabe, se com fé em Deus, primeiramente, tudo vai dar certo, né? Eles vão abrir a mente e ajudar aquelas pessoas que necessitam fundamental desse trabalho, dessas quatro letrinhas, né? CAPS, CAPS. E agora, gente, para encerrar, né? Eu vou tocar aqui uma música na flauta, oferecendo o meu amigo Ricardo, nosso companheiro lá do CAPS, oferecendo o Edmar, obrigado. Oferecendo o nosso amigo Saulo, o seu José, o Edilson e todos que fazem o CAPS. Antônio Orlando. Eu vou tocar aqui Asa Branca na Flauta para vocês. Bom, encerramos mais um programa Voz que Gira. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.